para o táxi, o TAM 9362. POB 1.51, 2 horas e 6, alterna Natal. 1.51 a bordo, altímetro 1.04, aguarde para o táxi. Aguarda o TAM 9362. Oi, Salvador, muito boa noite, boa noite, nós mesmo, boa noite, 9 e meia, reporte externo. Para externo. Mais 2 Juliette, AB, 589. Gente, mantém a posição. Clear to, for ILS, do Ocean 6258. Essa aqui, Maria. Gente, 77 a bordo, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. 1014, Índia Alfa, reportará 9219. Então, 9362, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Índia e Alfa, reportará no ponto espera pronto, 9362. Externo, baixar checado, boa noite, 96, visual. Noite, 96, livre pouso 1 no 0, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Pouso autorizado no 0 no 0 no 4, ajuste, boa noite, 96. Estamos prontos, próximo ponto de perdão no 09219. A gente mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 219. Objeto 5899, após o Airbus da TAM, segue via Juliette, portão 10. Após a TAM, para 10, é 5899. Localize, Ocean 6258. Ocean 6258, contact tower, frequency 18.95. 18.95. TAM 3891, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador, inicie redução para 1709. 2000 pés, redução 1709. Salvador, Ocean 6258. 2, aliás. Boa noite, 6258, reporte externo. Reportarado. Como 896, solo Zuno 2, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Nessa frequência Alfa, antes da Juliette, reportará, boa noite, não. Mav 219, após o Oxanel na final, a linha mantém 1 no 0. Após o Oxanel, a linha mantém 1 no 0, 9219. 6258, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 10, 6258, 0 no 4, ótimo. Objeto 6746, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, aposto localizador estabilizado. Objeto 6746. Para 2000, chamar o localizador, objeto 2119. Torre Salvador, muito boa noite. 3891, uma milha de cima, ele parte do lado. Boa noite, 3891, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 3891. É 258, solo aos 15, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartindo da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette. Taxi via Juliette, portão 4, 896. Juliette 4. 9219, linha decola da 10, vento no 40 graus com 7 nós. Tempo de decolagem da 10, voo 9219. Né, 6258, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, Xané 6258. Então, 3891, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, 3891. 219, decolador 196, controle 120, decimal 8, bom voo. Confirme o controle. 120, decimal 8. 208, 9219, bom serviço. 362, após a aeronave da companhia na curta final, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, após a aeronave na curta final, 9362. 370, saída pouca. Só para 370, saída pouca, eu vou 9219. Solo 8, livre à direita, táxi nessa frequência via Posição, só repartindo da Juliette. Sim, chegando a primeira direita, porta na Alfa da Juliette, 738 na Viola. Livre decolar da 1-0, vento 1-4-0 graus com 8 nós. Iniciando da 1-0, da 9-3-6-2. Foi direto de par. Direto de par, 9219. Localizador objeto 746. 746, agora com a torre, 1-8-9-5, Rômulo. Obrigado, parabéns pelo dia. Ok, muito obrigado pela lembrança, um abraço. Juliette para 08-7891. 9362, decolado 1-2-0, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1208, obrigada, 9362. Salvador, bom dia, Webjet 6746, fui aliás, baixar travado. Bom dia, 6746, reporte externo. Chamarei. 9362, perfil Cuca. Sou 9362, contato radar, se manter o nível 330, sai da Cuca. Ascensão ao 330, Cuca, Aracaju, Jota 9362. O 9362 solicita direto Aracaju. Gente, aguarde, mantenha. E aguarde coordenação. Aguarda o 9362. Passou externo, baixar travado 6746. 6746, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0-1-4. Comunicador de pouso, é 6746. 746, solo os 24, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na direita, 746. Gol 9219, chame o centro Recife, frequência 125425, boa noite. Recife 400, bom serviço. Feliz dia dos controladores. Obrigado. Ah, 9362, vou ir direto a Aracaju e chame Recife na frequência 125.45. Aracaju direto, 2545 ao centro Recife, do 9362. Táxi via Juliette, portão 2. Juliette para o portão 2, 6746, boa noite. 96. Posição de número 4, autorização João Pessoa. Boa noite, Gol 896, autorizado João Pessoa, nível 370, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 50 no 5, coteja. Autorizado 370, Firmando, eu tenho aqui o Gol 1896, João Pessoa. O cotejamento está correto, aguardo confirmação do número. Boa noite, Gol 904, Delta, autorização Maceió. Boa noite, 994, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 50 no 3, coteja. Autorizado 350, Aracaju, a preço 50, cola na Puca, Aracaju, cola no 0, curva esquerda, sendo o modelo 50 no 3, e o controle 120, foi pouco no 904, posição, e a 3. O cotejamento está correto, no entanto, tenho aqui o número do voo, Gol 1994. Corrigindo, Gol 1994, está correto. Excelente, chama para pushback, acionamento. bom dia, Gol 1606, autorização Campina Grande, São José Delta. Bom dia, 1606, autorizado Campina Grande, nível 390, via Persolu 10, saída Puca, transição Zipá. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 50 no 7, coteja. Autorizado Campina Grande, 390, Persolu 10, decola da pista 10, curva esquerda, Puca Zipá, 1208, 50 no 7, Gol 1606. Planejamento correto, chama para pushback e sonamento. Gostaríamos, obrigado.